Eu estou recebendo aqui no estúdio agora a visita de um jogador do Foz Cataratas Futsal. Ele que recebeu uma grande notícia aí, convocação para a seleção brasileira. Recebo aqui o Ala Jamur. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para trazer também para o público iguaçuense essa grande notícia. Ontem a gente repassou assim rapidinho no finalzinho do programa, né, falando da sua convocação, também da convocação do Vini, né, do Foz Cataratas para a seleção brasileira. Como é que foi essa notícia? Foi uma surpresa? Como é que você recebeu essa notícia, Jamur? Na verdade, eu tava lá em casa e começou o meu celular tocar e meus amigos ali mandando mensagem: oh, você foi convocado para a seleção. Até então ainda nem tinha recebido a notícia. Aí foi que eu entrei em contato com o pessoal do time ali, eles anunciaram ali e comentaram comigo que eu tinha sido convocado. Falar sobre a convocação é que estou muito feliz, foi a minha primeira. A gente trabalha diariamente, ano a ano, para chegar nesse objetivo, vestir a camiseta da seleção. Em questão de tudo, a representar o país, representar o clube que você está, você, né? Isso aí é muito bom para a gente. Então, agora é agradecer aí o Clube Foz Cataratas e também a seleção aí por confiar no meu trabalho e querer que eu faça parte desse... Eu até perguntava para você aqui fora do ar, né, se tinha sido a primeira convocação. Você me falou aqui que na profissional, né, na seleção principal, a primeira convocação, mas já tinha passado antes pelo sub-20 ali da seleção nacional? Em 2010 eu fui, na verdade, não fui ao torneio, mas foi uma pré-convocação, onde a gente ficou uma semana treinando, e foi essa, em 2010 aí que eu fui pré-convocado para a seleção sub-20. E a gente acompanha aqui, inclusive, seu trabalho no ano passado. Você estava em outro time aqui do estado do Paraná, chegou nessa temporada, né, para o Foz Cataratas. E o que você atribui até essa convocação? A visibilidade da liga? O que você avalia aí que pode ter pesado a favor da sua convocação pelo técnico Marquinhos Xavier? Ele também já me conhecia, já trabalhei com ele um pouco também. Tive um período curto, mas ele já me conhece, né? A visibilidade aqui do Foz Cataratas é muito grande, é uma estrutura muito boa, onde o pessoal vem aqui conhecer, então isso ajudou muito. O meu trabalho também, dia a dia, que a gente vem trabalhando aí, eu acredito que isso aí soma muito. Então eu acredito que é o trabalho dia a dia e o clube também ajuda muito, né, como eu falei. E agradecer aí a todo mundo aí que confia no meu trabalho, que me deu essa oportunidade aí. E é bacana mesmo a gente ressaltar aqui, porque o Foz Cataratas Futsal, ele tem, né, um calendário aí bastante puxado, inclusive, né? Série Ouro do Paranaense, é a Liga Nacional. Como é que você vem avaliando essa temporada do time até agora? A gente começou bem e depois deu uma decaída até onde a gente está ainda tentando se estabilizar. Acredito que nem eu, até nas rádios eu falo, é uma fase que a gente está passando ruim. Acredito que vai passar, já está passando, a gente já vem fazendo os excelentes jogos. Focar, botar na cabeça que a gente vai sair dessa, que a gente vai melhorar e a gente vai alcançar os objetivos até os finais. E vamos citar aqui também o outro convocado, é o Vini, né, atleta aqui do Foz Cataratas Futsal, que já teve no ano passado o Daniel Feitosa, convocado também para a seleção brasileira. E essa convocação, Jamur, ela é para jogos que serão disputados aí contra a Argentina? Essa convocação é numa de 13 de agosto, está marcada nossa viagem, é uma Copa Sul-Americana na China. Será disputada na China. Até é um pouquinho estranho, né, a gente pensar, né, um Brasil e Argentina na China, mas é também parte do esforço aí de popularizar um pouquinho o futsal lá no continente asiático também, né? Acredito que sim. Também já está forte lá o futsal, já tem bastante investimento lá, mas é isso aí, é para divulgar também um pouco mais o futsal lá para cima. E como é que você avalia essa seleção da Argentina? Porque a gente sabe que a Argentina foi uma surpresa, até no último Mundial foi campeã, né? Enfim, pouquíssima gente esperava que o Brasil caísse, inclusive, né? E a Argentina conseguisse conquistar esse título. Enfim, um adversário aí bastante forte, que será um teste bastante importante aí para você e para outros atletas que vão chegando à seleção brasileira, né? Ah, com certeza, isso aí já é um teste, claro, a gente já tem que também chegar lá com personalidade representando. E falando sobre a Argentina, a gente sabe que é um time chato, é um time bom, é um time de jogadores muito bons, e acredito que vai ser um teste muito bom pra gente. E chato naquele sentido de que é um time que pega ali, né, que tem um bom jogo, que marca duro, enfim. Olha, desejo aí boa sorte para você, pro Vini, para todos os atletas convocados, e mais uma vez aqui, ó, perante o nosso público, parabenizando, parabéns mesmo pela convocação, e que continue esse trabalho aí que vem dando certo aí no Foz Cataratas Futsal. Agradecer de novo a rádio, agradecer o Foz Cataratas, agradecer a cidade do Foz aí pela torcida também, e agradecer a todo mundo, a minha família, que está sempre junto comigo, me apoiando, me torcendo. E vamos lá, esperar aí essa grande viagem, esse grande dia aí pra gente ir lá representar o Brasil. E pedir aqui o apoio, né, da torcida iguaçuense também para o Foz Cataratas Futsal, porque é aquela coisa, né, tem fases boas e tem fases ruins durante a temporada, mas com o apoio do torcedor, certamente, né, a equipe conseguirá aí atingir seus objetivos agora neste ano de 2018.